ser o Roy Story. Com essas rimas tipo Toy Story. Acelerado que das beat corre. Não ajoelham que na reza fode. Embaraçoso pros seus manos, né? Mas isso não é piada, não é piada. Confundindo os seus planos, errando nas próprias jogadas. Cada episódio é um choque, mano. Cada portal é sua saída, mano. Cruz na parede é só detalhe, mano. Suas águas não me afogam, mano. Já parou pra pensar nos fatos? Não leve a mal, cês tão buscando. Minha cima, estilo Pandora, abriu. Muda em confronto. Já desistiu daqui? Já desistiu daqui? Ordene seus passos. Veja seus passos. Reveja seus passos. Eu não tô pra perdão. Assassino em série. Mato sem perdão. Isso não é uma série. Não é uma série. Isso não é uma série. Se não viu, não tema viva. Isso não é uma série. Se tem medo, fuja, fuja. Isso não é uma série. Só um drink. Isso não é uma série, não. Eles juram que dão aula, nego. Tô aprendendo como cabular. Se a matéria é de portal, parceiro. Tô aprendendo como acabular. Mas mantenho a minha calma, nego. Não vou viver de fabular. Entendo a guerra como um cavaleiro. Somos seis nessa tavola. Pago o preço desse fardo, nego. Preço desse fardo, pago nego. Pago preço antecipado, nego. Antecipado, nego. Faz aleluia de pente pro ar. Vira testemunha de anjos no mar. Traz o texto e vejo estrago feito. Traz o texto e vejo estrago feito. Vai dar bênção aos seus legados, nego. Sai da bênção aos seus pecados, nego. Invisível flow, chakra, chakra. Isso não é uma série. Isso é um filme de terror, chapa, chapa. Isso não é uma série. Sua vida em xeque por Lacoste. Isso é VF, Zona Lost, não é uma série. Essa merda vai fazer eu escrever essas letras pra esquecer umas tretas pra não conviver com as vespas. Elas dizem que eu sou fera, só que eu não posso me envolver com essas bestas. Enquanto vejo olhares sombrios em bares tão frios, lágrimas são rios em lares, covios pra milhares de vadios. Naufrágios, navios, disparos, fuzis e todos os nossos dogs fugindo dos canis. Acorde e se anime. Vida não é uma série baseada em anime. Vida não é uma série, antes de estudar em alguma série vimos algum conhecido nosso ir pro crime. Isso não é uma série, não, não. Isso não é uma série, não, não. E mesmo que não me leve a sério, torça pra que a próxima cena não te elimine. Não é uma série, isso não é uma série. Se não viu, não tema viva. Isso não é uma série. Se tem medo, fuja, fuja. Isso não é uma série. Só um drink. Isso não é uma série, não.